o que, que é isso? Nossa, quanta correria! Por que, que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 16h, os clássicos do rock pra você matar saudades. E como eu sempre digo aqui, aqui não é só música antiga não, cara. A gente toca o que tá fazendo sucesso agora, dá aquela peneirada, procura mostrar o melhor pra vocês, tá ok? E as bandas antigas dos anos 60, 70 continuam gravando e fazendo sucesso até hoje. Eu já prometi pra vocês o novo álbum do Black Sabbath inteirinho, a gente vai curtir o novo álbum do Deep Purple, tem o novo álbum do Slash também, e tem o outro também, como eu tô esquecendo um aí, cara. Depois eu vou lembrar de quem? A Status Quo. Tá ok? É a banda dos anos 70, que até hoje continua aí fazendo sucesso. Legal? Bom, vamos começar mais um Classic Rocks aqui, continuando com os 200 hinos do rock and roll, 200 hinos do heavy metal, não importa o termo, o título, tá ok? O importante é a gente curtir muito rock and roll. São os clássicos do rock, é uma pesquisa feita pela revista, Ih, rapaz, eu tô completamente perdido aqui, Road Crew. É Road Crew, é o nome da revista. Legal? E a gente começa com um clássico do rock, né? Motley Crue, de Vince Neil, né? Com Dr. Feelgood. Vamos lá. We'll be right back. She really gets me high. Lamb, lamb, you know that's no lie. Lamb, lamb, she's so rock steady. Lamb, lamb, and she's always ready. Lamb, lamb, whoa, back Betty. Lamb, lamb, whoa, back Betty. Lamb, lamb. Chapter and let the stage lights fade. a.m. Sorry, I'm just, it's starting to hit me like a, two-ton heavy thing. Last night the work came down. cara, gostou? Esse é o Picture Eternal Dark, fechando aí a sequência pra você. Olha, anterior foi Grand Funk Railroad, I Come Tumbling, olha, Queensrÿche Empire, Sabotage, Edge of the Thorns, olha, Rain Jam, Black Beauty, Bam Blam. Essa música foi muito sucesso, tocava até em boate, acredite se quiser. Motley Crue, Dr. Feelgood, começando mais um programa com os clássicos do rock, com os hinos do heavy metal, do rock and roll pra você, da pesquisa da revista World Crew. Legal, a gente vai pro break e na sequência tem mais, não saia daí. Olha como diz o nome do programa, são clássicos do rock. Eu reconheço, olha, nessa pesquisa que o Road Crew fez aqui, tem bandas que eu realmente não conhecia. Como uma, acho que a gente vai tocar agora, ó. Eyes of the Storm, lembra? Não, né? Cactus, conhece? Não. É, deixa eu ver quem tem mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não, Green Grass, como é que é? Não, esse é o Outlaws, Adolfo. Não fala besteira, não. Blue Oyster Cult. Tem aqui a Yes, Beatles, Blackfoot, Kiss. Bom, a gente vai começar com uma banda que eu não conhecia. É o Cactus Evil. Vamos lá. Classic Rocks. From home, can't sleep at all. Feels like I'm. fechando aí com Rainbow, de Ronnie James Dio, Rich Blackmore. Só precisa o nome desses dois aí, já basta. Não precisa falar mais nada, né? Gates of Babylon, é lógico, um clássico, tinha que ter. Olha, rolou também, deixa eu ver aqui, ó. É, Hero Loads com Full Speed at the Height Level. É mole? Hero Loads. Nem eu sabia que conhecia isso aí. Ó, AC/DC, For Those About to Rock, We Salute You. Teve o Riot, olha, Fire Down Under, olha só, Foghat, sou fã da banda, Full for the City, é, Chateau, com Eyes of the Stone, Evil Cactus, é, Cactus, tá ok? Bom, só isso, são os hinos do rock and roll pra você que você tá curtindo já no segundo programa, tá bom? A gente vai pro break e na sequência tem mais. Conhece a banda chamada Godzilla? Aliás, a música chamada Godzilla? Não? Então você vai ouvir daqui a pouquinho, não saia daí. Olha, fechando, começando mais uma sequência aqui. É, brincadeira, são 200 hinos do rock, cara. Você fica perdido ouvindo 200 hinos aqui, ó. É, e separando as músicas pro programa também, é lógico, né, cara? Olha, mais uma sequência pra você agora. Como eu disse, a música Godzilla, tá? Do Blue Oyster Cult. Quem conhece o rock and roll sabe que essa banda aí foi muito sucesso nos anos 70 e continua gravando até hoje, cara. Já tocamos aqui, tá ok? Blue Oyster Cult. A gente começa mais uma sequência com Godzilla. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. did you see this place where stories all ring true? Will you let me past your face to see what's really you? It's not for me, I ask this wish as though I were a king. Boy, you have to love, believe, and feel before the first appearance take you there. Green grass and high clouds forever. Castles of stone, so glory. Lost places say we adore you. As kings and queens bow and play for you. I fell in love with a gypsy queen. She told me, hold on. Father was the leading man, said you're not welcome on our land. And then as a foe, he told me to go. Jack and put a whip across my back, then told her, leave me. I was out for quite a time, came back with her on my mind. Sweet little girl, she means all the world. We'll be right back. listen. Take care. In the streets of Halloween, there's something going on. No way to escape the power. In the streets of Halloween, the spirits will arise. Make your choices. know. Is there anybody out there? What has happened? Am I in heaven? Or is it hell? I can see a light coming. It's coming through. It's shining. It shines so bright. It's shining. isso aí, cara. Fechou a sequência com Halloween, cara. Música chamada Halloween também. Olha, eu gosto de ver essa diferença de o Uriah Heep, por exemplo, anterior, da Halloween, Gibbs, depois entra Halloween com Halloween também. Aí entra, a anterior foi Outlaws, que é Southern Rock. Eu gosto dessa mistura toda, por isso que eu não gosto de botar rótulos em rock. Ok? Bom, você ouviu Halloween, Halloween a faixa título, o Uriah Heep, cara. Super Uriah Heep aí com David Byron, um dos maiores vocalistas que eu já ouvi, com Gipsy. Olha, Outlaws, cara, uma banda de Southern Rock. Você ouviu Greengrass and High Tide. Olha só. Nossa, rapaz, minha letra é o sinal. Não, o problema não é isso, não, cara. O problema é entender a minha letra em inglês, tá? Eu escrevo normalmente em inglês, então. É High Tide. Aliás, High Tide ou High Tide? Nem sei mais o que é isso aqui, cara. Não consegui decifrar o nome da música aqui, tá bom? É a música do Outlaws, valeu? Olha, e Blue Oyster Cult com Godzilla. Não, não é brincadeira não, meu amigo. Eu e Faustão é pau a pau ali pra ver quem é que faz mais confusão na hora de ler. Tá ok? Bom, vamos pro break. Na sequência a gente volta com a saideira. Uma saideira que começa, sabe com quem? Não, você vai ouvir daqui a pouco, vou dizer não. Olha, fechando o programa aqui com mais uma música do Kiss, cara. É, mais uma música do Kiss, né, incluída aí nessa listagem da Rudy Crew, no 200 hinos do rock and roll ou do heavy metal, se você preferir. Tá ok? Hide Your Heart, a música do Kiss. Rolou também, ó, Highway Song do Blackfoot, mais um Southern Rock aí pra você. E como eu sempre falei aqui, já toquei Beatles, cara, com Helter Skelter. Pra mim foi o primeiro som pesado do rock que eu ouvi na minha vida, nos anos 60. Beatles, Helter Skelter. Tá? E Yes, olha só, Heart of Sunrise, o Yes, o Rich Wakeman, é... Nossa, cara, o Rich Wakeman chegou a vir tocar no Brasil depois que ele saiu do Yes e realmente fez muito sucesso. E é um rock progressivo que muita gente gosta, muita gente torce o nariz. A gente já tentou tocar aqui, lembra, Mark? E não deu muita audiência assim, ao progressivo, que realmente é um som muito louco, cara. É muito louco mesmo. É com John Anderson nos vocais, tá? O Rick Wakeman na bateria, Tony Banks na bateria, Rick Wakeman no teclado. Bom, é o Yes, tá? Pra conferir. E Iron Maiden, a gente começou a sequência com o Iron Maiden, Hallowed by Thy Name. É, olha só, a gente começou com o Iron Maiden. É isso mesmo, cara? A gente tá desanunciando mesmo, cara? A gente tá anunciando. Olha a confusão que eu fiz aqui, cara. Vamos fazer o seguinte, você ouviu tudo isso aí que vai tocar? Daqui a pouquinho eu repito pra você, a gente começa com Iron Maiden. Vamos lá, Hallowed by the Name. Vamos lá. Classic Rocks. Reflecting on my past life, and it doesn't blues warm on to the heart of the sunrise. Sharp distance, how can the wind with its arms around me? Lost on the way, then after. How can the wind with so many arms? comes to you, and then after. Another time. Pois é, como diz o profeta Bambam, faz parte. Faz parte, meu amigo. De vez em quando a gente mete os pés pelas mãos aí, acontece. Mas o importante é curtir rock and roll, cara. Olha, fechando agora sim, eu vou falar certo. Kiss, Hide Your Heart, tá? Blackfoot, Southern Rock pra você, Highway Song, Beatles, Helter Skelter, Yes, Heart of Sunrise e Iron Maiden com Hallowed Be Thy Name. Olha só, viajei até não falou o nome da música, eu não abri a sequência aí, tá ok? Bom, gente, chegamos a mais um final do Classic Rocks. A gente está apresentando para vocês aqui, dando uma peneirada nesses 200 hinos do heavy metal, do rock que a Rudy Crew fez, tá? Já é o segundo programa, semana que vem vai ter mais um. Se Deus quiser, se eu não fizer confusão e colocar outro, vai ter mais um semana que vem. Tá ok? Mais um sabadão juntos, daqui a pouquinho tá começando mais um Flash House, é aqui da RioSulRádio.com, para você começar a sua noite dançando no melhor estilo. Legal? Gente, ó, mais uma vez, é sábado à noite, se for sair, tudo bem, saia, mas se for dirigir, meu amigo, não beba, tá ok? Classic Rocks.